no 804, chama Recife, 1288, alternado no 260. 81260, trocando bom dia. Salvador, o Chené 6219, pushback Flamengo, na remota, está 12. Chené 6219, no remoto no 2 autorizado, reporta Tacos. Espera. Bom, Salvador, é o Gomes 795, na posição 2360, Brasília, informação hotel. Bono 715, informação hotel confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após intercepta Pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5465 no transponder. 360, autorizado Brasília. Decola da 10 curva direita na Arbor. Lefa, acerta a Peso Luna 7, conforme a rota. Bono 0, 208, controle 5465, transporte. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, na mesa, gol no 7, no 5. A forma pronta, 17. Tango Índia, autorizado táxi, reporta para ingresso final no 7. 190 graus com 15 nós. Minha 07, número 2 no setor, na aeronave da Oxané, já no puxo na remota no 2. Quem na mística está aguardando? Salve para 3597, pronto para posicionamento, portão 4. 3597 totalmente pronto no 4? 3597 totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi. Então 3859, desce para 2000 pés, ajuste no 020, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado LS. Paulo Salvador, voo 9030, com informação hotel. Voo 9030, informação hotel confere, Recife, nível 350. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5470 no transponder. Separado da 17, 190 graus com 17 mais. 208-5470, gol 1, corrigindo, gol 90-30. O gol 90-30, só me confirma a rota que possui? Eu tenho aqui a rota Aron, após Aron, Aracaju. Gente, no portão 08, chama pronto para o pushback acionamento, permanece Pulca Transição Caju a saída, ok? Ok, Pulca Caju, chama pronto, gol no 030. O táxi Oxalé 62-11-97-BOB, estamos com 3:45, alterna com fins. Oxalé 62-11, inicialmente táxi até o través 05, aí em seguida a aeronave da TAM finalizando o push no través 04, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 020, um bom voo. Vai até o través 05, seguindo a aeronave da TAM. Pode esperar, obrigado, Matias. Gol 1607, portão 09, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Vou esperar táxi 1607. Azul 40069, chama Recife 125133. 25? Nível 1 centena, prepare a saída coral aguardando cópia. Copo de comunicações 20, livre acionamento aguardando cópia por série 7107. Estabilizado, GLS, na 3859. Então, 3859, completa final, torre 118.95. Foi tomado o fim, bom dia. O Salvador jogou no 715-102, que deve estar na cama. No 715, na minha escuta aguardando. Três aeronaves que serão a retaguarda, ok? Na minha escuta aguardando. 3, 7, 9, 3, 4, 7, 9, 7. Sala da 3, 7, 9, 7. Pronto, 1, 5 agora, apenas com 5, 5 horas e 13. Portão 3517, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.6, corrigindo 1, 18.95, ajuste no 020, bom voo. Gente, apesar via Indy, ponto de espera na Alpha, chama 1, 18.95. Visual com o campo embaixo travado? Visual baixo travado. Gente, então 3859, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, com 17 nós. Gente, autorizado pouso, 3514, número 2 para cópia, Aracaju, nível pré-aprovado 190, prepara a saída Puca, Jamo, aguardando cópia. Então 3517, bom dia, após o Airbus da companhia na curtíssima, alinhar e manter, cabeceira 10. Bom dia, após o Airbus, alinhar. 1607. Bate o Índio Alfa no ponto de espera, são 1895. Muito obrigado, bom trabalho. 607. No 5 na escuta? Escuta. Ordênico a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, iniciando o táxi a partir do 09. Após a mesma, está livre. Busca o estacionamento, reporta táxi. Sente, boss. Aeronave da companhia iniciando 09, está autorizado e reporta o táxi. Chegou no 7 no 5. 080. Ocean 6211, bom dia. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de casa da 0, 3859, solo aos 44, direita 121, décima 9. Direita 129, 3859. Santa Cruz, nível 1 centena, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. Após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, décima 8 e aciona 5504 no transponder. Autorizado Cruz nível 100, até Coral, após o 120. Certo, já acionado no pátio militar, reporta pronto para o táxi, o Força Aérea 7107. Me confirma para o AB? Táxi autorizado até o ponto de espera do táxi e hotel, e na hotel reporta para o cruzamento, Força Aérea 7107. Pushback 7903, bom 9897. Feito para o pushback e acionamento. Pushback 7903, bom 9897. Bom 9907 no 03, vai aguardar na minha escuta, número 2 do setor, ok? 7907. Alô, para carga 5570, copiar autorização para Recife nível 370. APSA 6570, a número 2 para cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA, transição Caju, suficiente. Polo 3859 na Alfa, estacionamento, ponte 8. Gol 9030, na minha escuta, aguardando, a número 2 na solicitação. Guardando 9030. Então 3859, táxi Alfa, Juliette, remota 1 ou 2, parte principal. Alfa Juliette para 12, para 3829. 517, decola às 45, controle agora 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado, bom final de semana. Trip 5514, Transcopes. Veja para Transcopes. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, décima 8 e aciona 5477 no transponder. Com uma ponte com Papa Tango Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, vai tentar. 0-80-5574-7-0. Correto, parte 3, a porta pronta para o inspecionamento, trip 5594. Contará, 5594. Papa Tango Eco Tango Índia, na escuta do TAN 357. O controle negativo, contato com o Eco Tango Índia. Sente, grato. Mais. Salvador, bom dia, o voo no 607, no ponto espera pronto. Voo no 607, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Ali mantém, cabeceirão no zero, voo no 607. Na remota, a gente pegou 9030. Bono 715, 98 a bordo, 3 horas e 58. Alternando com. O Bono 715, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 021, agora em Bongo. Tempo 1021, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1895, Bono 715, bom dia. Bono 897, após a aeronave da companhia liberada do setor retaguarda, está livre para o pushback de acionamento, reporta táxi. 7 após a aeronave da companhia livre para o estacionamento, Bono 897. Radar 360, chega da El. 360 da El, chega na 2, não pode voar direto, Leda, senhor. Obrigado, Leda. Direto, Leda, 62, 1-1. Dando perfil na saída PUCA, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5502 no transponder. O ABS é 6570. Autorizado para Recife, 37, PUCA Caju. Decola da 10, curva esquerda. Controle 198, 5502. Correto, bate 3, chama pronto para o pushback acionamento. O ABS é 6570. Chamará para o pushback acionamento. Para cargo 6570, estamos prontos para o pushback e acionamento. Autorizado, reporta táxi, APSA 6570. Poderá táxi. E o controle chamou 4 vezes o Eco Tango Índia e solicitou a outra aeronave efetuar uma ponte sem nenhum contato. Gente, o Eco Tango Índia confirma a prioridade para o destino? Confirme o estimado de pouso do Ecotango Índia. No 607, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 190 graus com 15 nós. Sente, livre decolagem no 1129. Gente, Ecotango Índia. Então, 3517, Recife 1288, alternado no 260. Ono 288, no 260. Obrigado, ótimo final de semana. Nave da companhia finalizando o push no Travais 04. E no ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 020, em bom voo. Autorizado, Pátio Índia Alfa 1895, ponto de espera, segue a aeronave da companhia 1020. Obrigado, Gol 9030. Salve Salvador, é o Mike X-Ray Alfa. Mike X-Ray Alfa, prossiga. Bom dia, solicitação de reboque aqui da remota 13 para o Gate 10. Sei, Alfa tá livre. Reboque reporta no término, agilizando na medida do possível. Ok, já estamos começando. Reporta ali, quanto tempo? Táxi do 1897, 129 a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Gol 1897, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 021, um bom gol. Alfa, quanto espera? Dá 10-7295-1027. Obrigado, bom dia. Siga. Bom dia, pra direita. Confirme a proa. Manda pista. Força Aérea 7107, autorizado cruzamento, prossegue via Delta, Alfa e reporta antes do ataque 3 Juliette para ingresso no pátio principal. Gente, o Eco Tango Índia livre de rios, reporte e reaplano destino. O 9970, ciente, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado Teresina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbu, após Cogbu voa posição Flock, e após Flock prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5507 no transponto. Federal 9970, copiou o plano? Vamos lá, de novo, 340, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbu, depois Flock, controle 6208, responde 5507. Correto, no pátio 3 é o número 2 para início pushback, na mesa, me escuta aguardando, Federal 9970. Me escuta aguardando. O trip pronto para o push. Trip 55 no 4 é o terceiro para início de push no pátio 3, aguardando na minha escuta. Salvador é o Rio 5973. Com força aérea 7107, ingressa Juliette, contorna a área gramada, Índia, até o ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 95, um bom voo. 7107, contorna a área gramada e vai atrás do gol, chama a torre 118.95. Salvador é o Rio 5973. Rio 5973, informação em curso, hotel Recife 310. Proscópio. Prossiga. Autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Via cola da 10, com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5511 no transponder, o Rio 5973. Autorizado 310 para Recife, via Upper Whisky 8. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 5511 no transponder e 1208 controle. Correto, no pátio 3, reporta pronto para o pushback acionamento, Rio 5973. Chamarei. Uno 897, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 190 graus com 199. Livre decolagem, 10, com 1897. Voo 9030, alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter cabeceira 10, voo 9030. Pronto para o táxi, 3 a bordo. Autonomia de 2h35, alterna Natal. Absa 6570, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Ajustado em 1021, flip táxi, parte Indy Alpha, ponto de espera da 10, táxi 2.18.95, bom trabalho. Federal 9970, tá livre para o espécionamento, reporta táxi, parte 3. É, pode passar a frente pro outro aí. Tá devagar ainda aqui o porão. 97. Gol no 897, contato radar 360 da EL. 360, autorizado da EL, dá presente? Autorizado da EL pro gol no 897, após 2.000 pés. Perfeito, obrigado. Gol no 607, chama Recife 1251-3325. Iniciando, 5594, obrigado, Federal. São Salvador, Mike X-Ray Alpha. Prossiga no time. Já está com nada. Muito obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom dia, Mike X-Ray Alpha. 17107, autorizado a alinhar e manter após a rolagem do Boeing da Gol. Alinhar e manter após a rolagem do Gol, 717. Copa Tango Yankee Serra Serra. Faça um check no rádio, transmissão muito ruim. Fábio Santargo 6570, mantém o ponto de espera da pista no zero. O 9030 decola ao 59, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 9030. A gente aguarde. 30. Voo 9030, contato radar 350, saída Puca. 350, Puca, 9030. Papatango Eco, Tango Índia. 107, autorizada a decolagem, pistão no zero. O vento 190 graus com 18 nós. Via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 2-1, agora um bom voo. Gente, via parte 3, parte principal, Índia, o ponto de espera vai chamar Torre 118-95, 3-5-5-5-4. Federal 9970, quando pronto, coordenando com a equipe de solo após o ATR da Trip, tem livre para o inspecionamento, reporta táxi. Há 3 minutos vai iniciar. Senta. Conselho 7107, decola ao 01. Chama agora o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, controle, muito grato. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 7107. Confirme para o controle. Força Aérea 7107, decolada 10. Força Aérea 7107, contato radar, suba até uma centena, sai da Coral. Subindo para uma centena na Coral, 7107. Via pelo ISC 58. Na cola da 10, com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5512 no transcondo. Autorizado Recife 330, abrir o ISC 58. Decola da 10 com curva à esquerda, na Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5512, dá 3210.